Hoje te liguei, você nem atendeu. Não sei o que aconteceu. A noite foi tão perfeita, você e eu, tipo Julieta e Romeu. Amor, nós precisamos conversar. Pode ser no mesmo lugar que a gente se viu pela primeira vez, onde tudo aconteceu. Desculpa por não te avisar. Estou indo embora e não vou mais voltar. Me desculpa, amor, mas é pro seu bem. Eu não mereço estar com ninguém. Mas o tempo passou e eu consegui um pouco te esquecer. As nossas brincadeiras no sofá, do seu sorriso lindo, do seu cheiro. Amo tanto o seu jeito, pra sempre vou te amar. Aconteceu nossos esquemas. Era só você e eu sobre o brilho da lua. A gente se encontrava. O amor, quando é verdadeiro, nunca se acaba. Era bonito, sim, o nosso lance. Por favor, olhe pra mim, me dê uma chance. Te liguei muitas vezes, você não atendeu. Não pode se esquecer que seu amor sempre foi eu.